O Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota formou 14 novos bombeiros na noite do último sábado, dia 1º de fevereiro. A solenidade aconteceu na sede da corporação e teve a presença de amigos, familiares, autoridades e incentivadores do voluntariado. Os 14 novos integrantes permanecem em estágio operacional durante o ano de 2020, alcançando horas de atendimento e experiência no dia a dia da corporação. Conforme destaca o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, Andrei Pereira Egídio. 14 novos bombeiros que integrarão ao grupo de efetivos e voluntários de nossa corporação para melhor atender o nosso município, né? Foi uma solenidade muito bonita, que contou com os bombeiros, familiares, amigos e incentivadores do Bombeiro Voluntário de Ilhota e também do modelo Bombeiro Voluntário, e fez com que os novos bombeiros realizassem o tão importante juramento, o que comprova que eles estão prontos e aptos para atender a comunidade. Claro, esse é um período de mudança de fase, onde eles juram, realizam um juramento e ficam aptos para atender a comunidade, mas permanecem em estágio operacional, né? Em estágio que terá a observação de nossos bombeiros, chefes de socorro, para que eles adquiram as experiências necessárias no dia a dia, nos atendimentos da nossa cidade. Então, é um evento muito importante para a nossa corporação, pois cada ano que passa, a gente sabe que alguns bombeiros vêm a desistir por motivos pessoais, enfim. E formar novos bombeiros é resultado de um bom trabalho da corporação, que resultará no melhor atendimento à comunidade, tendo guarnições sempre cheias e sempre bem equipadas e treinadas para estarem prontas para todo tipo de emergência ou urgência. Então é um evento de alegria, um dia de alegria. Iniciamos o ano agora com 55 voluntários em nosso corpo de bombeiros, o que é um número significante e importante para o nosso município e região. Palavras de Andrei Pereira Egídio, presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, nos falando sobre a formatura dos 14 novos bombeiros voluntários que aconteceu no último sábado, dia 1º de fevereiro. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.